Seus olhos são lindos, brilhantes e profundos. Iluminam minha alma com seu amor tão puro. Tamanha alegria incontida em meu corpo, que a felicidade se completa num segundo. Parece surreal quando nós ficamos juntos. Completa minha vida, sendo o meu bem querer. Apenas com você me encontro no meu mundo. Momentos intensos, impossíveis de esquecer. Deita no meu colo que te faço adormecer. De todas as mulheres, só você eu quero ter. Completa minha vida, sendo o meu bem querer. Parece surreal quando nós ficamos. Preciso eu encontro em você, pulsando no meu peito um inquieto coração que bate mais forte, segurando sua mão. Parece surreal quando nós ficamos juntos. Completa minha vida, sendo o meu bem querer. Tocando uma música mais bela canção, sintonizo o meu amor na sua estação. São tantos beijos e palavras de carinhos, abraços apertados e sorrisos tão bonitos, que quero minha vida pra sempre contigo, pois é essencial.